Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Vamos lá! Eu já agradeço com vocês! Décimo que tá ganhando! Cara, pelo caralho, quem diria que a gente chegava tão longe? E eu tô gravando! Foda-se, estourou o tímpano do Castro, cara, coitado. O moleque acabou de falar que tá movendo alto pra caralho. Eu ia falar pra, pelo amor de Deus, alguém colocar na gravação o gemido que ele dá antes de começar o grito. Pode deixar. Vamos lá. Vamos lá. Um orgasmo, tipo, sincero, tá ligado? Eu tô tentando botar pra gravar. Enquanto isso, tá gravando aí, não tá, eu acho. Vamos lá. Deve tá, cara. Eu acredito na rapaziada. Vamos lá. Na rapaziada. Vamos lá. Tá gravando, tá gravando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nessa nós estamos aqui para falar sobre acesso. Como é que é? Early Access, DLCs, Pre-Orders, Season Passes. Semana estamos aqui para falar sobre acesso antecipado. Como é que é o nome daquele negócio que você vai gozar antes? Isso mesmo! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Nidmig, nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Comprei o cu do Senhor da Eternidade na pré-venda. Porra, mas aí, tá ligado que daqui a 6 meses o Senhor da Eternidade pode virar e falar: não comprou porra nenhuma. Aí eu compro o DLC. Tá certo. Senhor da Eternidade. Cara, eu não fui avisado de que meu curso tava à venda. E segundo, eu tomei 3 doses de vodka hoje pra ficar calibrado pra gravar esse podcast. Que delícia, cara. Não. Se você não fazia isso antes, tava muito errado. Eu fazia, sim, só que eu não avisava. Eu comprei a sua alma por 5 centavos em 2002. Você tem minha alma, mas não. 5 centavos e um taso, né? Cara, isso é tipo Simpsons, né? É tipo Simpsons, só que tipo mais Simpsons. Barato. E vale muito mais, porque é uma do Senhor da Eternidade. O Killerazos! Na minha época, a gente comprava um CD a mais e tinha mais conteúdo de jogo. Hoje, você compra um arquivo digital ou só uma chave que libera o que já tá no CD, ou então, nem isso você consegue. Na minha época, você comprava um CD com 99 jogos, entendeu? Na minha época, com R$1, você comprava uma passagem de ônibus e ainda sobrava pra você comprar um pão. O Kinder Ovo também. O bonde pensa na geral. Ônibus por R$1. O Daigo! Peraí, eu tava pensando aqui. Esse negócio de vender o cu do Castro aí, será que pode fazer igual aquele spec da Capcom que você vende? Tá, tem jeito. Bando de cu. E o HGK Solid? Saltemos a mandioca. Já ouviu música? Caralho, é muito foda. E nessa semana teremos acesso a mandioca antecipado. Nós vamos pagar pra jogar antes todo mundo pro jogo cheio de bug ou não. Tudo isso muito mais depois de e-mails. Primeira coisa, responda a pesquisa de público do Baixo Frente Soco, isso vai nos ensinar, nos ajudar, foda-se, a ser um Black Onyx Body, foda-se, muito melhor. Primeiro e-mail, Daniel Braga Carecucho, de Recife. Ele diz que Mystar é o cenário favorito de RPGs dele e que até tem um blog sobre o assunto, os links estão aí na postagem, e que está traduzindo uns documentos para tornar o cenário um pouco mais acessível. Que tinha de bobeira, vai lá no grupo do BFS e procura por ele para ajudar. O Vitor Bastos, 27 anos, Rio de Janeiro. Olá, lindos, baita episódio. Shadow Over Mystar é meu jogo de briga de rua preferido. Ele disse que num botequim onde o pai dele jogava bola e tomava umas beretas, tinha a versão de 4 jogadores da máquina. E que ele sempre jogava com a Elfa, porque a galera sempre escolhia os personagens, segundo ele, melhores primeiro. E aí ele começou a jogar de Elfa em tudo quanto é RPG. E que recentemente andou jogando Chronicles of Mystara no PlayStation 3 com a galera dele, que nem a gente fez aqui aquele dia. E por fim, o Diego Farias diz: olá, amigos do BFS, gostaria de saber se vocês têm algum plano pro canal do YouTube. Sim, temos. Qual plano? Não sabemos. Quando? Tampouco, mas temos. Continue acreditando com firmeza. E fique agora com o episódio de Early Access, Beta Access, Season Pass Access e Pre-Order Access, e foda-se, até semana que vem. Diversão na vez. Vamos falar do charme do funk, qual é a diferença entre Early Access e Pre-Order, e vamos falar dos dois, foda-se, o tema é esse agora. Não, é tudo, é DLC também. Qual é a diferença entre o Pre-Order chave e o Early Access funk? É que um você paga antes, o outro você paga antes e joga antes, pelo menos, né? Não sei qual é a diferença além disso. Acho que... Cara, isso é uma diferença bem grande. É, acho que o Pre-Order, cara, ele se tornou meio que o Kickstarter das empresas consolidadas, sabe qual é? Porque quando a Sony... É atrasada. Sim. Quando a Sony, por exemplo, anunciou o PlayStation 4, ela anunciou que ia ver o videogame, tudo bem, blá blá, e falou, ai, vai ter tais jogos, tipo Uncharted 4. E aí você entrava na Amazon e já tinha lá, pré-venda, Uncharted 4. Eu não sei se esse dinheiro vai pra Amazon ou se esse dinheiro vai pra Sony direto, entendeu? É um pouco pra cada, eu acho. É, suponha que vai um centavo que seja pra Sony, tipo, você tá dando dinheiro pra Sony fazer o jogo que ela falou que vai fazer, sabe qual é? Então, assim, não, eu lembro disso. Eu lembro do, na época que eu comprava naquele Shop2, aí anunciavam, tipo, então, que nem agora, saiu tipo teaser trailer do remake Final Fantasy 7, já tá lá, pre-order, se quiser comprar, compra, meu irmão, aqui agora. Tipo, caralho, mano. Essa parada, sabe qual é? E o World Access é aquela piada que o pessoal do Steam faz, que é tipo, pague antes pra eu te dar um jogo incompleto, bugado, pra você me avisar dos erros que eu tenho que corrigir, que era pra ser um trabalho meu, de graça. Você pode chamar... A gente poderia chamar... Peraí, deixa o Bernardo falar. Tá. Desculpa. Eu só pensei em falar, não falei nada não. Eu leio Bates. Eu acho que existe o pré-compra e o pré-order, né? São coisas diferentes. Pode crer. Pré-compra, você tá pagando o valor inteiro antes de receber o jogo, tá? E o pre-order clássico... Pre-order? Aquele... Você reza? Pre-order. Oh, por favor, Rockstar! Pré-order. O pre-order, você vai na GameStop e bota lá 5, sabe? Você bota 5. Foi o que eu fiz. Eu fiz isso com o Burning Crusade do WoW. Não, mas isso era o que eu falava antigamente. Hoje em dia acho que nem tem mais isso. Tem sim. O pre-order é você bota o 5 pra você garantir que no lançamento do jogo, quando você for lá, você vai ter uma caixinha pra você. Tu deu esse um sinal. Você pode desistir também. Não tem problema. Cara, tem isso. Acontece isso sim. Eu vi um pessoal lá na cidade fazendo isso com o Smashinho do 3DS. Quando saiu o Smashinho, esgotou a porra em tudo que lugar. Se você quiser, você podia comprar online, óbvio. Mas se você queria caixinha, você tava fudido. Então tinha muita gente que dava o 5 antes e já reservava. Teve gente que deu até mais que o 5, parceiro. Não, e teve um maluco lá que começou a escrotizar, acho que lá na loja do Rio. Foi na Baé. Não. Que isso? O Baer estava escrotizando? Então, deixa eu terminar. Acho que foi o Baer que chegou na loja lá do Rio Sul e tentou comprar um, e o maluco falou: então, se tu quiser comprar de um maluco aqui que já reservou, eu adianto pra tu por mais 50. Caralho, a propina, a corrupção institucionalizada. Olha só, eu vou falar com essa loja, foda-se. Que é no do Rio Sul, do lado do... Vou ter que cortar isso depois do programa. Eu tô saudando a mandioca. A mandioca. Essa loja, eles venderam lá o Smashinho antes da hora. Eu comprei, o Jesus comprou, comprou. É uma mulher sapiens, tem que deixar isso claro. É uma mulher sapiens, é. Graças à bola. E vendeu um preço normal, mas depois, como começou a ter muita procura, aí virou mercado, parceiro. É isso. Os caras estão vendendo Smash a 149, 159, sei lá. Começou a vir... Alguém postou no baixo do seu... Foi uma galera lá procurar. Aí o cara, R$200. Não, o maluco mandou um 300, vai que cola, moleque. Foi muito lindo isso. O tio Wii U fizeram isso, estavam vendendo tipo 269, mas assim, eu não sei até que ponto eu posso falar mal do cara, porque tipo, oferta e procura, né, cara? Uhum. Adão Smith. Você não quer pagar, tem quem pague. É, você não quer pagar, tem quem. Aquele garotinho ali, ó, o pai dele mora no Leblon e dá pra ele, tá? Seu boboca. Ó. falar nada não, mas ó, ó quem morava no Leboi, que mora na Gávea aí, ó. Ó, entendi. Ó, burguês, burguesia. Quem não participou mais com a gente morava no Leblon e foi morar em Vista Alegre também. Tu, tem que ver os dois lados, parceiro. Vista Alegre é mais... Peraí, quem que morava no Leblon e mora na Gávea? Não. Tem alguém que morava no Leblon e tem outra pessoa que mora na Gávea. Ah, entendi. Ah, entendi, obrigado. E o Daigo mora em Contagem, nem por isso... Ó quem mora em Contagem aí, burguês. Aí eu vou te falar que essa loja do... cara, eu tenho altas lembranças de lá, porque se eu não me engano, antes de ser essa loja, era uma outra loja de videogame chamada Xtreme. E eu, tipo, eu morava dentro daquela loja, eu fiz amizade com o filho do dono. Eu vivia lá, cara. Não sou o dono, mas sou amigo do filho do dono. Não, e o pior é que eu conheci o filho do dono jogando na loja. Foi uma das coisas mais constrangedoras da minha vida. Porque, tipo assim, ninguém podia jogar, saca? E ficava passando o dia inteiro gente lá, saca? Ah, mas se jogar, não pode. E eu sempre como, eu virei amigo dos caras, eles deixavam eu jogar. Aí eu tava lá jogando e chegou um moleque e falou: deixa eu jogar. Eu falei: pode não, só que é da loja. Aí falou: meu pai é o dono. Aí eu: tá bom. Aí tu saudou a mandioca. Saudei a mandioca e eu virei amigo dele, cara. Mas deixa eu falar uma parada pra vocês aqui dessas paradas de pre-order. Não, peraí. Ele fez parte do GK também? Não, o GK veio muito depois. Essas paradas de pré-foda-se, early access, season, enfim, cada um numa hora. Mas a parada de você comprar coisa antes do tempo, pra mim fazia muito sentido quando, por exemplo, suponha que a gente tá em 1993. Foda-se. 90 e foda-se. E aí eu tô lendo lá a revista Foda-se, Magazine Games, e lá, Capcom é pré-venda de Mega Man X2. Beleza, naquela época, a Nintendo tinha aquela viadagem de fazer 15 chips do cartucho do Super Nintendo e distribuir para as empresas, então você tinha número limitado das fitas. Então, existia a possibilidade de você ficar sem a sua, sabe qual é? Então, sei lá, ia ter uma tiragem limitada de 300 mil cartuchos de Mega Man X2 no mundo, na vida, na eternidade. Aí, se acabou, tu vai ficar sem o teu, tá ligado? Hoje em dia, que tudo é distribuição digital, ou é prensa de mídia ótica, que é, tipo, infinita... Mas lá, você não precisa nem ir até tão longe em 90 e foda-se. Até não muito tempo era assim. Você via quando você queria comprar um jogo do PlayStation 3, ou mesmo do Wii, antes de bombar foda... Sim, não. Online. Ótimo, também, pode ser. É que eu fui dar um exemplo nostálgico, porque, sei lá... Uhum. Eu sou burro. Mas a parada é que eu acho que cada vez menos isso vai cada vez menos fazendo... Porra, foda-se, não sei mais a porra da frase. Mas assim, não me faz mais tanto sentido, entendeu? Eu ficar igual um retardado pra querer comprar uma coisa antes. A menos que eu realmente queira o físico, por exemplo. Não, mas falando uma boa, isso faz sentido, já adiantando boa parte da nossa discussão. Isso faz muito sentido no modelo de jogo que você compra caixinha e tal, PlayStation, Xbox, whatever. Não sei até que ponto, desculpa, só pra terminar, porque tem dois lados da coisa. Tem assim, eu quero jogar antes de todo mundo e eu quero, sei lá, ter assim que sair, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês, que por exemplo, na época do Pokémon XY, tá? Há dois anos. Dois anos, né? Os caras já faz dois anos. Foi 12 de outubro de 2013. Uau. Aí, beleza. Eu comprei digital, porque eu falei, cara, nunca que eu vou comprar a porra do cartucho vai chegar na época. Eu morava em Caxias na época, não ia chegar. O Pod comprou e chegou pra ele tipo dia 10. Eu comprei na Saraiva, se não me engano. Então, na sexta-feira. Foi a compra que ele fez. Ele comprou antes, ele fez a compra antecipada. Aí ele recebeu antes. E teve uma galera que, tipo. Vou chutar, sei lá. Suponha que o Goku também tenha comprado o Pombo. O Pombo também comprou antes. Só que ele comprou numa loja que demorou pra caralho pra entregar, entendeu? Se fudeu. Uhum. E aí aconteceu isso com o Smash também, agora no Wii U, uma galera. Mas assim, você fica naquela de, porra, compro antes pra ter assim que sair? Ou tipo, sei lá, vou correr o risco de me fuder, tá ligado? Porque o Bloodborne eu comprei na compra antecipada e chegou no dia. E já teve coisa que eu comprei antes e, tipo, demorou pra caralho pra chegar. Ou é pra ter um preço menor, entendeu? Então, eu acho que tem vários benefícios na pré-compra, entendeu? Você tem essa de você garantir que você vai ter o jogo no dia, ou mais ou menos, né? Porque aqui no Brasil, às vezes, essa você ferra. É cão. Aquele do 5 de você buscar lá na loja é o mais garantido, a não ser que o cara seja babaca e venda teu jogo pra outra pessoa e esse foi bordou ele, né? Isso, fator Brasil na parada. Yes! Peraí, deixa eu entender de uma coisa. Você paga R$5 além do preço do jogo? Não. 5. Dá o sinal. Tá bom. Calção. Aí você tem garantir o jogo. Você tem outros benefícios como acesso Early Access, né? Que isso é uma coisa nova, isso não existia antes. Você poder jogar o beta se você já comprou o jogo. Tá, mas cabe discutir se isso é, até que ponto isso é benefício e se é, né? Eu acho que é. Você poder jogar o jogo antes que todo mundo. É, vamos falar dessa parte também. Falaremos sobre desconto do preço. Falaremos sobre isso. É, não. Se tiver desconto de preço, por exemplo. Mas a galera já comprou Metal Gear 5 porque tava, tipo, 180, sabe qual é? Aí quando sair essa porra, vai sair aqui no Brasil 230, que é o que estão cobrando agora. Aí, essa parada eu acho que eu me fudi, porque eu vou querer comprar assim que sair, entendeu? Economicamente faz sentido eu pagar antes um preço menor, porque pra você já tá entrando dinheiro em caixa, você pode deixar isso rendendo em alguma aplicação, numa poupança ou uma coisa que tem um retorno maior. Cara, a poupança do Kojima, moleque, não. Se o Kojima tivesse uma poupança no Brasil, ele tava ferrado. É, pois é. Ele tá falando do dinheiro dele, né? Tipo, o seu dinheiro só perde valor ao longo do tempo, né? E só a perspectiva razoável. Agora, se eu tô fazendo investimento da pré-compra, né? Pra empresa é bom, porque tá indo dinheiro em caixa antes. É pra ela, faz sentido ela me cobrar um valor menor, porque esse dinheiro vai render até o dia que ela fizer o lançamento. E aí as pessoas que forem comprar vão pagar essa diferença, em alguma entre aspas aí, do rendimento da pré-compra até o preço original, né? E sim. Então, pô, faz sentido pra empresa querer fazer essa pré-venda. Ela tá garantindo o meu jogo, que hoje, pô, mais ou menos assim, porque dá pra comprar online, então não tem muita essa ideia de garantir. Pois mas é, vamos resgatar essa discussão pelo seguinte. Antigamente, nós tínhamos um custo bem elevado com a logística, com a entrega do jogo. A gente tá falando de disco, a gente tá falando de cartucho, a gente tá falando de caixinha, manual, e um monte de coisa que a juventude hoje em dia não sabe muito bem como é ter um manual maneiro no jogo. Sabe, sim, é só comprar um jogo da Capcom. É, exatamente. Aí você tem um manual online, né? É, aí tem um PDF, tá? Pra ver no iPad. Manual online é tipo, você pegou uma quase mulher. Não. Sério. Aê, tu tá. Que isso, cara? Não, mas olha as comparações aí, cara. Peraí, quase online, mulher não. É mulher com DLC, cara. É o DLC que já veio na pré-compra, né, cara? Veio com DLC já na caixa, né? Sabe é um pacote com missões a mais, cara. Isso. Missão Tailândia. Mas falou, todo o transporte do jogo, a confecção do jogo, a prensa, a confecção do manual, tudo isso era algo a ser pensado. Então a pré-compra era algo chave na logística, na entrega do jogo. É, hoje em dia, você sabe pra onde vai mandar, quantos vai mandar, o que ainda existe, mas assim, hoje tá mais enfraquecido porque tá mais barato e pã. Exato, isso era mais pra garantir que o consumidor que queria não ia ficar sem. Exatamente. Isso não era algo assim, nossa, vamos abrir o olho e ganhar mais dinheiro. Ganhava um pouquinho de dinheiro porque você acertava a logística. É. Mas você entregava para o consumidor o que ele queria, não deixava a vontade esfriar. E hoje em dia... Eu vou ser muito sincero, eu acho que a pré-compra como termômetro de vendas, isso, ele não é tão preciso assim, tá? Não é. Porque o cara que faz a pré-compra, ele é um grupo muito específico de jogador. Digamos assim, no Pokémon... o Pokémon é um jogo que deve ter uma pré-order muito alta, sabe? Mas assim, depois que executa a pré-order, ela não é um bom indicador de quantas vendas a mais vão ser feitas. Porque todo mundo que quer comprar vai comprar, é hardcore, sabe? Exato. Todo mundo quer comprar na saída. Depois não é tão... Não segue um padrão, por exemplo, de um jogo como FIFA, que ele vende bem ao longo de vários meses depois. Uhum. Sim, mas é aquela forma, Solid, de entregar o produto pra pessoa que quer muito jogar no dia. Tipo, lançou, eu quero estar jogando. Na era que era só cartucho, só disco, não tinha como baixar o jogo e tal, era imperativo você ter isso. Não dá pra fazer de outra forma. Se o cara queria jogar no dia, garantir, ou ele tinha um contato na loja ou fazia o pré-order. É, mas aí a gente tá falando de um pré-order, tipo, vá na loja e compre, né? Hoje em dia tem muito desse conceito, sobretudo aqui no Brasil, né? De vá na loja pela internet e compre e espera chegar. Mas, sim, é por isso que eu tô querendo discutir a evolução desse conceito. Acho que não sei se você tem algo a colocar sobre isso ainda, então se tiver, me interrompa. Mas, se tiver, sabe que você vai colocar porque você é lindo. Pois é, mas a parada é o seguinte, acho que a principal defesa, né, de quem advoga contra a parada do pré-order hoje em dia eu vou falar já dando uma ilustração. O exemplo do Watch Dogs, por exemplo. Os caras ficaram 2 anos e meio, sei lá, anunciando o jogo, mostrando aqueles trailers lá, negros maravilhosos, carros explodindo, cada vez que você joga de um jeito, na E3, na TGS, no caralho é 4. E aí a entrega, a expectativa foi completamente arruinada, etc. Mas muita gente já tinha comprado, e nesse do muita gente já comprou, cara, você já comprou. Tá, tipo, mas você pode cancelar. Não, você pode cancelar, mas assim, quantos cancelaram realmente? Ou quantos já não receberam junto com aquele review da IGN, tipo... Você pode cancelar depois que lançou o jogo? Depois que saiu? Não, antes de receber. Antes de receber, sacou? Aqui no Brasil você pode cancelar depois, pode entregar até 7 dias depois, tá no CDC. Duas semanas. Acho que, não sei como é que são as regras, entregando na sua casa, você tem 2 semanas pra desistir da compra e receber o dinheiro de volta. Lei 8.078. Mas não vale pra download, filho. Não vale pra download? Depende, por exemplo, no Android, no iOS, você consegue pedir reembolso. Na Steam agora também. No Steam também, entendeu? Na PSN, na Xbox, não sei. Mas olha só, mas a parada é o seguinte, a pré-compra te faz dar o dinheiro pro cara, suponha, uma situação, tá? Você comprou e depois não cancelou. Você deu o dinheiro pro cara, você ganhou o produto, que você não sabia nada de opinião, entre aspas, sincera do produto, só a opinião da Ubisoft. Aí chegou o jogo, aí tem lá, sei lá, review do Baixo Frente Soco, do Clerados, né, em vídeo no YouTube. Aí falou, não, o jogo na verdade é uma aposta, não era nada daquilo que os caras prometeram, bababá. Aí aí o cara que gosta da opinião do Clerados se identifica, olha e fala, porra, comprei essa aposta, já estão entregando e o cara tá falando que é uma merda. Pode ser que ele devolva. Pode ser que ele não devolva, entendeu? E aí, tipo, é um jeito de você, entre aspas, vender pro cara o produto baseado somente em CG. Entendeu? Mas a vida é um pouco assim, né? Que nem fazer sexo só depois do casamento, né? Você pode. Entendi. Que nem entrar em site de acompanhante, você tá falando. Não, sei lá, cara. Não, acontece. Pode devolver a mulher depois do casório se ele não curtiu. pode pedir anulação, inclusive, né? Não, é muito machista, esquece. É melhor. Já foi. Na tua conjuntura. Como o baixo vem sucudo, moleque. Se for pouco machista, para também. É. Sigo o episódio número 20. Cara. Eu acho isso meio corno, eu acho isso meio hipocrisia, hein? O senhor tem idade, tinha cheio de opinião formada, né? Ele não falou porra nenhuma. Vamos lá, sobe a música, desce Early Access. Valendo. Ele saiu? Eu tô falando sério agora. Vocês querem minha opinião real sobre Early Access? Eu quero a sua opinião sobre tudo, cara. Sexo antes do casamento ou depois? Só depois. Eu não gosto de Early Access por um seguinte motivo. Primeiro, você literalmente paga por um jogo incompleto. Uh-huh. Aí, o jogo eventualmente vai ficar completo. Mas o problema principal é que você começa a jogar a porra do jogo com um jogo incompleto, você cria ódio por algumas coisas que estão defeituosas, por outras não, outras são ok e tal, mas você perde, você tipo enjoa do jogo, você tipo cansa do jogo. Não, mas o que você disse faz todo sentido, porque a partir do momento em que você pagou por algo, normalmente você é mais crítico com esse algo. Automaticamente. Tipo, tô pagando! Pode crer. É comum as coisas que não estarem funcionando adequadamente te frustrarem mais. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Um exemplo. Vou falar pra vocês. Um exemplo? Um exemplo. Por exemplo, o Chroma Squad, eu recebi vários betas e recebi Early Access porque eu financei, eu comprei. Não sei. Eu dei dinheiro. Aí eu não abri nenhum beta. Enquanto o jogo não lançou, eu não abri o jogo porque eu falei, cara, não quero. Não tá pronto ainda. Não é isso que os caras querem me entregar. O Odalus, que é da Joy Masher, que tá quase saindo, enquanto o pessoal da Joy Masher tava me mandando beta, assim, do tipo, esse cara aí tem um site de videogame, dá um beta pra ele. Eu abria, jogava lá, beleza, pô, tá ficando foda, babá. Aí, quando eles abriram a campanha de financiamento e eu dei dinheiro, eu parei de abrir o beta. Eles me mandavam um beta, eu tipo, não vou abrir. Agora que tá, tipo, o final beta, que tá, tipo, a versão gama já do jogo, vai sair, falta CG só pra terminar, eu baixei e vou jogar, porque versão agora, sei lá. Versão gama. Cara, eu quero muito versão Epsilon, versão Delta. Versão Ômega. Ômega. Letras gregas múltiplas. Alfa, beta, capa, gama. Vai virar jogo de confraria, né, de universidade americana, essa porra. Então, mas assim, porque como eu comecei a dar dinheiro pra parada, eu falei, cara, eu quero ver o retorno dessa porra aí, meu irmão. E eu dei meu dinheiro. Aí eu falei, cara, eu vou esperar o cara me dar o produto final, porque se eu, tipo, achar uma merda, eu dificilmente vou achar. Mas se eu, tipo, tiver alguma crítica, eu vou ter uma crítica, tá, era isso que ele queria, no fim das contas, e foi isso que eu não gostei, tá ligado? É, não, não vou ficar falando, ah, vai que melhora depois, tipo, porque bem ou mal tu tá perdendo teu tempo, sacou? Se for um jogo, tipo, Dota, quando abriu pra... pro beta mesmo, né? A galera jogando. Sim, cara, é. Dota, quem ia jogar Dota, o cara não ia jogar, tipo, uma campanha de Dota e depois nunca mais jogar Dota na vida, sabe? É nego, tipo, sei lá, o bode e o pombo, que é dev, que tem 12 mil horas de Dota. Não, e duas coisas sobre Dota. Primeiro, Dota é um jogo, vamos chamar de persistente. É um jogo comunitário. Você... É, e comunitário persistente. Pode crer, isso é mesmo. Tipo, você não vai jogar aquele jogo por 10 horas e zerar uma vez e parar. É um jogo que você joga, tipo, isso. A sua experiência é diferente de todo jeito que você joga, então, tipo... Ele tem uma duração, entre aspas, muito maior do que um jogo single player, como o Chroma Squad, por exemplo. Pode ter. E outra coisa, Dota é um jogo completamente gratuito. É, exatamente, é completamente gratuito. Então, cara, toma aqui esse jogo que eu tô te dando de graça, e sempre vai ser de graça, a menos que você queira roupinhas e, tipo, se tiver algum erro, me avisa aí, cara. Na moral, eu tirei a parada. Sim, de graça, tá ligado? O que a humanidade tem que parar de fazer é usar o termo... Humanidade! Termo? Escutou? Não picotou não, eu que interrompi, desculpa. Qual é o termo que a humanidade tem que usar? Não, sério, o que a humanidade tem que parar de usar é o termo beta como um não me responsabilizo se isso aqui tiver uma merda. Isso, tem que começar a usar o termo beta como o diminutivo de Roberta, porque as Robertas devem ficar muito putas com essa porra. Cara, eu discordo em parte com você. Eu também discordo. Não, porra, tem serviço que já tá em uso há milênios e chamam de beta só pra não se responsabilizar se a parada tá funcionando direito. O Google, cara. O Google ainda é beta? O Google ainda é beta? Justo. Vamos ver, o Google deixou de ser beta quando? Ah, já tem, acho que 2 anos. 2 anos de Google é beta? Tá, então o Google começou em 2001, demorou 13 anos em beta, beleza. Cara, hoje em dia, esse conceito de beta é muito aberto, porque as coisas estão... Principalmente quando você se trata de alguma coisa comunitária, como Google, ou multiplayer, como Dota, LoL e a puta que te pariu, é uma coisa que tá, tipo, completamente... Tá ever-changing, sabe? Tá sempre em mudança, sempre atualizando. Olha, eu concordo em alguns aspectos, principalmente quando eu vim pra mim e falo, olha só, o Gmail é beta, você usa se você quiser. Mas é de graça. Quando virar e falar, olha só, essa parada aqui, esse controle remoto da televisão, exemplo aleatório porque foi o que eu peguei aqui. Esse controle remoto da televisão, ele é beta. Eu vou te vender ele aqui. Tá ligado. Por 10 reais, eu vou te vender ele aqui, mas ele é beta. Então você vai pagar, mas eu não te garanto que ele vai funcionar na moral. Peraí. Olha só, uma coisa é vender acesso ao beta. Eu confesso que eu nunca vi assim. Esse dinheiro você vai pagar e você só vai jogar o beta e depois você não joga mais. Não. Early Access não é isso? Vamos lá. Não. O que eu vejo é o seguinte: você compra o jogo antecipado e ganha direito a jogar o beta. Entendeu? Você não tá pagando pelo beta. Você tá pagando pelo jogo e o bônus é o beta. É muito diferente. Exatamente. Você não tá comercializando o beta. Comercializar o beta é meio escroto. Eu não acho que é ilegal, mas eu não acho bacana. Não, eu acho ilegal. Mas me ajuda aqui, me ajuda, Solid. Me ajuda a transformar isso. Porque pelo que eu tô entendendo, você tá falando o que eu disse com outras palavras. Você não tá vendendo beta, até porque a tendência das coisas é elas deixarem de ser beta, vírgula, por favor. Então, se eu virar pra você e falar, olha só, isso aqui é beta, não vai ser pra sempre beta, espero eu. Então, quando você fala, olha só, eu vou te vender esse produto, mas por você comprar ele antes, você pode usar o beta, tecnicamente eu tô vendendo beta. Não, porque não. Ele vai estar vendendo beta. Tudo. Porque você vai ter direito ao full game quando ele lançar. É diferente de um Kickstarter, né? Tipo, mais ou menos. O Kickstarter é o seguinte, né? Esses financiamentos coletivos, você não tá pagando pelo produto, você tá investindo na ideia da pessoa. Você tá pagando pela ideia. Você tá pagando pela ideia. A ideia original era essa, né? É, tipo, olha só. É literalmente um gamble, é uma aposta. Você tá apostando que aquilo vai dar em um produto final bom. Isso, eu tenho um exemplo do que deu errado. Tinha um jogo lá que era. A ideia dos caras era fazer um jogo que ensinasse crianças a programarem. Não só criança, mas tipo, o principal era as crianças. Trouxa. É. Vamos botar isso aqui em colégio pra. É, isso é ideia meio tonta. Pro moleque lá sentar, o garotinho e a garotinha estão lá sentando, programando e jogando ao mesmo tempo. O Ludobardo também investiu nisso daí. E no final das contas, deu errado. O cara chegou e falou: olha só, todo mundo que tinha investido tanta quantia lá tinha direito a uma cópia do jogo, ou seja, eu não paguei pela cópia do jogo. Eu paguei pela ideia do cara. Vamos assumir que isso aí funciona desse jeito? Beleza. Então tá. A parada deu errado. Eu não tenho meios legais de... Ou até tem algum caso ali, tipo, se o cara prometeu isso e não conseguiu cumprir, acho que o Kickstarter dá a ele um certo amparo legal. Pode se perder dinheiro. Agora, se eu chego lá na Steam, o jogo tá em Early Access, eu faço um investimento no jogo? Não. Eu tô comprando o jogo e o jogo final, menos, só que ele não tá pronto. Eu tô recebendo o... Não, cara, é diferente. Uma coisa eu tô comprando um produto, outra coisa eu tô investindo na ideia. O retorno dessa ideia é um produto ou poderia ser dinheiro. Se eu tivesse, sei lá, eu sou um investidor, eu tô injetando dinheiro em você, eu confio na sua ideia, eu sei, e meu contrato diz que eu vou receber, cara, um meu pouco contrato diferente. Aqui é o produto, eu tô comprando o produto, só que ele não tá pronto. E você vai falar, olha só, esse é o ponto que eu tô aqui com o, seu, com o jogo que eu tô te vendendo, que eu te vendi, e você tem a oportunidade de dizer, tá legal ou não tá, e eu posso mudar ou não o jogo a partir disso. Cara, eu concordo com você que é um pouco diferente, mas por outro lado, se você pensar da mesma forma, quando você compra um Early Access ou até um pré-order, você tá comprando uma ideia, você tá comprando algo que não existe ainda e na sua versão completa, você tá comprando algo que tipo você pode, tá sujeito a qualquer tipo de mudança, sacou? Mas eu não vou perder meu dinheiro, porque o amparo legal é diferente. Sim, o amparo legal é diferente. Legalmente é diferente. Só mas se ele não entregar. Teoria é a mesma coisa. Só se ele não entregar. Foi entregue. É. Depois de entregar um cocô. Aí você fala, pô, filha da puta. Mas aí você vê o seguinte, você só deve fazer pre-order ou o que você quiser, levando em conta a reputação de quem tá fazendo aquilo. Claro. Você vai fazer o seu pre-order ou comprar o Early Access de alguém que você conhece. E aí quem que são que geralmente faz isso? Capcom, Ubisoft, EA. E a gente sabe quais são os problemas E a gente sabe quais são os problemas envolvidos em cada uma dessas empresas com esses jogos, com o que eles estão fazendo com venda de downloadable content, como é que é? O Season Pass, né? Sim. Também, que tem agora essa modalidade, tipo, olha, eu tô pagando por todos esses. Isso é mais estúpido ainda. Tipo, você não sabe como é que vai ser a qualidade, você não sabe quando vai lançar, você não sabe se vai lançar. Não sabe o que vai ter. Você não sabe quantos DLC Barbie de Last of Us! Você não sabe como tá um tênis do seu jogo, você não sabe quantas roupinhas. Sem saber se eu quero aquelas roupinhas ou não. Eu tô comprando vários mapas sem saber se eu quero aqueles mapas ou não. Mas cara, eu queria que tivesse Season Pass do Smash Bros, porque me poupava já de ficar, ah, vou comprar ou não vou, DLC, acabou que eu compro no mesmo jeito. Posso dar uma temperada consciência aí na coisa? É o seguinte, fizeram uma pesquisa sobre integrar ou separar as dores, tá? Essa pesquisa foi feita com um dentista. Então chegava assim pro cara, ó, você tem que extrair 4 dentes. Aí a pergunta é, você quer extrair os 4 de uma vez ou em 4 sessões separadas? Pra siso, né? É. Aí, tô ligado. Tá boa. Siso pass. O que, que vocês escolheram? Ah, meu Deus! Dá uma vaga no Zorra pra esse garoto. Porra, cara. Né? Nesse momento, o Carlos Alberto sorriu, cara. Eu peço desculpas, galera. Não peço, cara. Foi perfeito. Essa foi genial. Porra, pensou muito rápido. Quase um stand-up. Vou te levar pro comédia em pé, sendo improvisado. Não, comédia na praça. Comédia na praça, melhor. No planetário ali. Perguntaram, o que vocês preferem? Tirar os 4 de uma vez ou em 4 sessões separadas tirar um? 90% das pessoas preferiu tirar tudo de uma vez. Porque é o seguinte, as pessoas preferem integrar as perdas, você sofrer tudo de uma vez só, do que sofrer aos poucos. Parcelado. Quando você pode. Cara, quando você parcela, por exemplo, um produto, você todo mês, você tá sofrendo aquela dor de ter pago, né? Toda vez que você vê aquela fatura, você, tá aquela facada. Razão pela qual eu só pago à vista. Você teoricamente sofre menos. Claro, eu não. Então o Season Pass faz sentido. Quem pode, né, amigo? Tá no cheque especial, não vai fazer. Agora, mas se você paga tudo de uma vez só, você não tem que tomar aquela decisão no futuro. Isso é uma economia mental muito grande. Então, tipo, cara, eu já me fudi de uma vez só. Tipo, agora é só alegria. Então, ou não. Ou então você fica puto pra caralho e fala, caralho, foi por essa merda que eu paguei. Mas em geral... Posso só falar qual o problema da sua analogia? Fala. Porque extração de siso, você tem que tirar os dois do mesmo lado, porque senão você não tem lado pra comer. Não, mas ele não falou de siso, eu que falei de siso. Você pode cortar. Eu que fui o levantador pra você na eternidade cortar, pô. Sim. Tu foi o Dedé, meu amigo. Foi o Dedé, amigo. Mas, os dentistas não recomendam, mas você super pode tirar os 4 sisos ao mesmo tempo. Mas os dentistas recomendam com o gato. Sondas anais? Caralho, sopa, suco. Sondas anais? O próprio Solid, aí ele já se alimentou de suco. O Solid! O Solid ficou tomando líquido, continuou cinto. Jesus amado. Acabou. Até semana que vem. O novo Zorra! Hoje tá foda. É o Zorra. Mas olha. Meu Deus. Mas olha só, o que o Solid falou, enfim, isso que vocês estão discutindo agora. Teve uma galera. Quando a gente postou a notícia lá do Kotaku no BFS, sei lá quem foi que postou. Você, sei lá quem... seu bora. Foi eu? Que merda. Mas que, quando a gente postou essa parada lá, teve uma galera que. Teve um cara, pelo menos, que respondeu. Acho que foi o Rani, se não me engano. Ele falou, uhum. Tipo. Falou, cara. Eu tenho dinheiro e eu sei que eu vou gastar o dinheiro. Tipo, eu vou. O dinheiro na mão é vendaval, sacou? É? Então, por exemplo, ah, eu sei que daqui a 6 meses sai Far Cry 4 e eu tô com R$100 na mão agora. E hoje é uma quinta-feira. Posso comprar o Far Cry 4 logo e não me preocupar com isso daqui a 6 meses. Por outro lado, posso poupar esses R$100 e amanhã, sexta-feira, meus amigos vão me chamar pra beber aqui na esquina e. Oh, cara! R$50 foram embora e agora vou ter que esperar mais R$50 pra comprar o Far Cry 4, sacou? É? Então. Na perspectiva de planejamento, cara, econômico... É a famosa analogia de um amigo meu, que eu não sei porque a situação me lembrou isso, mas me lembrou. Quando você vira e fala, estou com uma vontade de comer puta. Pera aí, pega R$200, bota no bolso, bate uma punheta, depois mete a mão no bolso e fala, caralho, R$200! Isso, é boa a analogia, é boa a analogia. Isso é boa analogia. Funciona, mas você precisa ter muita força de vontade de fazer esse tipo de... É, eu não sei, pode ser uma puta bem merda, né? Ou o cara tem uma punheta fantástica, né? Não sei. Mas a parada é bem essa, assim, é meio que um planejamento econômico. Eu sei porque, por exemplo, quando eu tava comprando o bonequinho, né? Quando eu tava nessa mania, eu sabia que se eu não comprasse a porra, sei lá, do bonequinho do Jaspion, na pré-venda, eu tava fudido, porque depois ia sair e ele, tipo, ia parar de custar $30 e ia passar a custar R$800 aqui na mão dos bonequeiros, entendeu? Não, mas esse é um caso específico onde vale a pena pra caralho você fazer pré-order. Exatamente, você exatamente. Lá e aqui. Exatamente, porque o exemplo do Jasper foi ruim. Mas é o caso, assim, de tipo, aquilo é limitado, aquilo é item de colecionador, aquilo angaria valor com o tempo, sim, sabe? Sabe, de alguma forma. Que eu acho que em jogo não vale a pena, por exemplo. Não. Eu fiquei muito tempo matutando de, eu compro essa edição da caixa de lata do Tomb Raider novo, que vem com a boneca da uma Barbie da Lara Croft, ou não? E aí, cara, um dia desse eu vi essa boneca num shopping lá em Niterói. Caralho, que bosta de boneca, tá ligado? Igual o Uncharted 3, eu comprei a edição caixa de lata, porque vinha com uma estatueta do Drake. Porra, parece que minha irmã esculpiu aquela porra quando eu tinha 3 anos, sabe qual é? Quando tinha 3 anos. Tipo isso. Então, assim, a coisa do... Ah, vou comprar antes para ter mais coisas... Que não são do jogo, entendeu? Que agregam, tipo camiseta. Pra mim nunca valeu a pena. Eu sempre achei que, tipo, eu joguei dinheiro fora. Eu acho que o único caso em que eu vi alguém comprar e, tipo, valeu cada centavo foi aquela edição especial do Cavaleiros do Zodíaco que vinha com um boneco de Cloth Myth do Seiya. Tipo, era. Eu comprei isso na Saraiva. Era. Tu tem o Cloth Myth do Seiya? Tenho, é com a cor original do mangá, né? Isso, aí tu tem um Cloth. Foi original do mangá que é preto e branco? Exatamente! Boa. Ah, novo Zorra, abaixo de soco. Cara, tá muito bom isso. Não, é aquele. É o Color Edition, né? Quando o mangá é colorido, põe a cor, né? Só pra explicar pro pessoal aí que não entendeu, né? Porque as capas. É mangá preto e branco, tio. Edição limitada, coisas que tem limitação, assim, não, beleza, vale a pena. Agora, comprar a coisa antes, ou querer antes, simplesmente porque vem com uma, que a gente chama de perfumaria a mais, sacou? Tem que ser uma parada que vale muito a pena, cara. Tipo, sei lá, as pessoas costumam valorizar essas coisas, entendeu? Eu não sei, cara. Eu tenho certeza que uma estatuazinha da Hot Toys, uma parada assim, é muito melhor do que a que vai vir no jogo. Sim. Entendeu? Só que existe uma parada que é o seguinte, aquele ali é o original, é o que pode veio, ver. Sabe? É. Não é que nem você vai num site de... Aí tem lá um cara que vai esculpir pra você, vai ficar melhor. Cara, aquele não é o que veio com o jogo. Ele tem um fator colecionável. Não é numerado. Tem, mas isso é totalmente irracional e estúpido. Mas as pessoas operam muitas vezes por questões emocionais. Ah, eu quero ter porque eu sou colecionador do jogo, uh-huh. Então eu quero ter tudo guardadinho aqui veio. Cara, assim, o Solid. Desculpa, mas olha só, o Solid tem toda a razão por duas coisas. Primeiro, porque o formado em psicólogo aqui e psicologia aqui é ele. É. Segundo, e cara, eu comprei. Quando a Mattel fez aquele hoverboard de plástico do De Volta pro Futuro, que todo mundo sabe. sabia que não ia voar aquela bosta. Quem foi o idiota que comprou aquela merda? Eu comprei aquela porra. Tá nem aqui em casa essa merda, porra. Tá lá com a minha mãe essa porra. Pra tomar meu cu antes. Desiste dessa porra também, foda-se. Ah, mas se lançarem outro que falarem que, tipo, talvez flutue, eu compro de novo. Catavô. Deu. Já era. Deu muito a gravação do Zorra. Oh, meu Deus! É quase um Thundercat, cara. Nossa senhora. MP Ventila, cara. É uma palavra muito. Caralho, tem que levar no psiquiatra essa porra, cara. Não tem explicação, não. Você não quer pegar ele, não, Solinho? Eita, olá! Ai, meu Deus. Não, mas enfim, fala aí, Dani. De brinde? Sim. Mano, vale o boneco do Jasper no DVD, não, hein? Ai, meu Deus. Alguns anos atrás, eu falei certo? Eu tô. Você é formado em letras, porra, pelo amor de Deus. Ah, eu esqueço, cara. Tem muito tempo já, né? Aquele período de aposentadoria por invalidez, não é? É, acho que é invalidez mesmo. Acho que é essa palavra aí, pode ser. Meu chefe falou isso, tipo. Puta merda, tá bom, vai, deixa eu falar aí. Formado em matemática lá, aí. Não sei o que, a gente tava conversando uma parada lá, foram falando uma parada mega foda lá, aí um ficou olhando assim pro outro. Você não lembra, né? Não. Essa parte eu já aposentei por falta de uso. Entendi, Lamarque. Lamarque. Lamarcou. Enfim, uns anos atrás saiu aquela Focus ali, aquela lata com a série completa do Jasper e tal. Eles falaram que era um teco pra quem comprasse essa porra dessa lata. Eu falei que esse exemplo não valia. Não tinha nunca. Ah, foi mal. Mas é muito bom o exemplo. Veio aquele boneco horroroso feito com um vinil que alguém cagou. Cara, o clássico. Cara. Clássico boneco de cabelo. Aí, quem nunca viu esse boneco do Jasper, procura assim, boneco Jasper um DVD. Cara, eu tive um boneco do Jasper, aquele borrachudo, tiveram Jasper, Spilvan, tudo. É. Que só mexia o braço, tá ligado? Aquele boneco era fantástico, perto desse que veio com o DVD. Cara, esse do DVD, sem sacanagem, cara. Caramba, o Jasper. Não pode ser isso. Eu tô falando sério. Cara, o Jasper tem pescoço. O Jasper tem pescoço de líder de tribo africana, aquele de argola assim. E ele, tipo, anda. Tá ligado? E os. Cara, boneco, cara! Meu irmão, o tamanho da perna do bicho, cara! Parece, sei lá, um R2-D2 com câncer. Cara, tá ligado que esse boneco é exatamente aquele boneco que a sua tia, na melhor das intenções, compra na banca de jornal perto da casa dela, tipo. Não insulta o boneco que a minha tia me deu. Cara, sabe o que esse boneco parece? Fazem pra botar esse cebola melhor, cara. Aí, o do Giban vinha até com o visorzinho e a. Via, era irado. Olha só, cara, sabe o que isso parece esse boneco do Jaspion? Parece tipo. Tu vai, tipo, encomendar um bolo e fala, eu quero um bolo que tem o Jaspion. Aí a mulher faz o Jaspion pra botar em cima. Ele vai ficar assim, tipo, de pasta americana. Fica melhor, cara. É improvável que fique melhor. Jesus. Mas agora tem um Jaspion Figo Arts e aquele Jaspion Medicom pra compensar, tá tranquilo. É, o Medicom é melhor ainda. Medicom mas é melhor ainda. É 10 vezes o preço, mas enfim. É Medicom, né? Mas o. Ai. O que a gente tava falando mesmo aí? Eu acho que a gente tava falando de alguma coisa. Brinde! Esses brindes. Ah, o brinde, é verdade. A única coisa. Eu vou falar pra vocês. As duas únicas coisas que eu ganhei de brinde. Porque quando tem coisa legal mesmo, normalmente é edição de colecionador. Quando eu compro, sei lá. A edição de colecionador do Ninokuni. Que vem um bonequinho, vem um mapa do mundo, vem um CD com a trilha sonora e caramba. Isso é legal. Agora, quando eu faço a pré-compra, vou falar. Eu tive, já foi, tipo. Sei lá, um chaveiro tosco do Tetris. Ou o marca. O chaveiro da loja. Killer Instinct e o Donkey Kong Country 2. Você comprava o jogo, vinha o CD com a trilha sonora. O. Acho que era Excite Bike de Nintendo 64. Vinha com o chaveirinho com o jogo. Não, mas isso não era compra? Não, mas isso aí era compra normal. Você comprava a parada, vinha com isso. Tá vendo como é que era melhor? Olha só. Mas o passado. Okay. Tá, a gente tem que fazer o relax da internet do Ninja Inimigo lá no hotel agora, que tá chegou na, tá naquela hora da noite já. Mas o. Olha só, mas a. Isso que o Solis tava falando, de tipo, tem o fator de ser o original, isso, esses caras que fazem essas coisas, né, que mexem com essa indústria, eles não são idiotas. Eles têm vários sólidos na equipe deles, tem um monte de cara fora de psicologia. Pode ser um monte de filho da puta que fica lá, tipo, eles vão querer comprar essa camiseta de tipo aquele sticker que tu passa ferro na camiseta e fica um adesivão, eles vão querer. Um transfer, né? Pagar R$30 a mais, fala. Eu acho que episódio sim, episódio não, a gente manda um. Cara, aqueles caras não podem ser retardados, cara. Eles têm pensado que já Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente, cara. Porque hoje em dia, tudo, sobretudo agora nesse mundo internetico, né? Tudo ou é perfeito ou tudo é uma bosta, entendeu? E vários dos argumentos do AI é uma bosta. Sim. Tipo, a Capcom é uma bosta. Ela vai lançar outro Street Fighter em vez de, tipo, ter feito o Street Fighter 4 direito. Mas é tipo, ah, sim, muito engraçado você falar isso e, tipo, tá entrando na Amazon pra fazer a compra antecipada do jogo, tá ligado? Com o Season Pass. Com o Season Pass, pra ter mais todos os. Mais um exemplo, se você faz a compra antecipada do Street Fighter 5, você joga o beta dele. Tu vai ter o beta do Street 5. Ué, vou comprar, óbvio que eu vou comprar. Mas é que tá, o Street 5 é uma parada que, por exemplo, se o jogo tiver com bug, ou tiver com... Porque não é só bug, é tipo, ah, pode melhorar aqui. Jogo comunitário, tipo jogo de luta, jogo de... Jogos de luta online. Tem todo o crescimento do balance, isso é uma coisa diferente. Sacou? Então assim, hoje a dia, comunidade... Né? Hoje em dia, Antigamente o DLC desse tipo de coisa se chamava Ultra Super Street Fighter 2 Turbo HD. Que não era mais balance, era só mais boneco. Mais bonecos. Na verdade, é um pouco assim, se você pegar o Street Fighter 4, o Super Street Fighter 4, o Ultra Street Fighter 4, o Arcade Edition e a puta que me pariu. Mas pode crer. Capcom é filha da puta mesmo. Eu não sei até que ponto é filha da puta. Tipo, o cara tá renovando o produto dele. Por que a Capcom é filha da puta de todo ano mudar um pouquinho o Street Fighter, te dar um produto novo que não tá saindo o preço cheio, mas é um produto que tem um... mas é um produto que tem um valor agregado, enfim, que você paga se você quiser. Acho que no fim das contas, o argumento muito, muito razoável é esse. Tipo, cara, você paga... Isso se é verdade, você quiser. Tecnicamente você pode jogar com o Street Fighter Bunda, com o cara que tem o Street Fighter. Não, mas mais ou menos. Reclamação e lapso. Quando, por exemplo, a gente comprou Marvel's Capcom, a gente jogava Marvel's Capcom 3, a gente jogava amarradão. Aí, tipo, pouquíssimo tempo depois eles anunciaram Ultimate Marvel's Capcom 3. E você, que gostava de jogar na internet ali, ou whatever, vai ter bem menos gente jogando, porque um monte de gente vai falar: caralho, o outro jogo! Exatamente isso. Exatamente esse que eu ponto contra, tipo. É uma isca. É uma isca, né? O Trigger! Assim, minha opinião, eu acho que os jogos, eles evoluíram muito o formato deles. Antigamente, você comprava o jogo, não tinha multiplayer, você jogava Doom do início, meio e fim, sacou? E acabou. E era aquilo, e era maneiro, e você se divertia. Só que tem jogos, hoje em dia, que eles são como se fossem obras abertas, eles estão sempre evoluindo. Você tá praticamente pagando por um serviço do que por um produto fechado. Tipo, como você foi falar do Dota, como a gente já falou de outros jogos, o Counter-Strike, o novo atual, toda hora tem uma Season Pass, toda uma operação que você tem que comprar, que bota mais mapa, que bota mais isso, bota mais aquilo. Por quê? Porque, cara, você pagar uma vez só por aquele jogo, já não paga o custo de produção e manutenção dele. Porque... Aí tá sempre sendo renovado, sempre sendo renovado, e alguém tem que pagar essa conta. E deixa eu só adicionar uma coisa no seu discurso, Solid. Pra galera que é mais nova, galera que não entrou no mercado de trabalho ainda, tem um conceito básico que... Tem cabelo na cabeça. Que delícia. Serviço é mais caro que produto, numa regra geral. Quando você pensa em serviço... Serviço vale mais que produto. Exato. Inclusive, né? E uma coisa aí, me ajuda aí se eu tô certo, se eu tô errado. A maioria dos jogos hoje que tem essa coisa do DLC, que você tem esse Season Pass pra comprar tudo já de antemão, é porque você tá comprando roupa, você tá comprando fase, você tá comprando blá, blá, blá, tudo adicional, certo? Na verdade, tem tudo. O Season Pass, muitas vezes, vem com as missões e mapas. Itens cosméticos, de tipo roupinha, não sei, às vezes nem vem. Tá. Não, na maioria das vezes não vem. Season Pass é DLC. Por exemplo, DLC. Vou comprar um Season Pass de Borderlands. Eu sei que vai sair 4 DLCs no futuro e cada vez que sair eu ganho. Mas vai sair mais mapa. Se uma arma, se é outra coisa, eu não ganho. Esses jogos, eles que o, pô, como o Solid botou o Doom aí, eu lembrei de uma parada que o Doom tinha, que era a comunidade que fazia map packs. E todo mundo distribuía nos BBS, depois com um site lá, né? Eu pegava em site, map pack do Doom. Caralho, que era jogava site? Velho pra caralho, hein, cara? Aí, então, entregou a idade, eu também fazia essas paradas. Hoje, esses jogos, a maioria desses jogos que vendem DLCs aí, eles têm ferramenta pra comunidade produzir conteúdo? O... Alguns têm. Não necessariamente. O Skyrim, por exemplo, você tem os mods feitos pela galera, mas você tem as DLCs oficiais, você tem as expansões que adicionam uma história, adicionam mais conteúdo, dão mais tempo de vida ao jogo. E, sei lá, Battlefield. Ah, eu não sei, cara, mas olha só, aí tu entra num terreno perigoso de... Por exemplo, eu tô dando um ferramental lá pro cara mexer no meu jogo, fazer mapa, etc. Se o cara zoar pra caralho a porra do jogo, se o meu jogo é sério, ele faz uma parada completamente zoeira. E a zoeira vira, não a exceção, mas a situação do jogo, entendeu? Tipo, eu fiz um mapa de CS... Pornô. Do pornô. E o mapa de CS pornô se torna o melhor mapa. Todo mundo só quer jogar um mapa pornô. Virou bombando. Tipo, o cara zoou a porra do meu jogo, entendeu? Então, Dota. Sim. O seu jogo era uma merda. Famoso Dota, cara, pode crer. E aí? Exatamente. Mas o Dota, não, enfim, Dota é tem outro critério. Eu acho que acho o critério. Dota é bom, gente. Eu acho que é um critério um pouco diferente. Eu acho que o Dota, o cara transformou o jogo em outra coisa. E essa cara, outra coisa criou o seu próprio lore, etc. Eu tô falando do tipo, realmente, assim, tipo, pegar os jogos de CS, o jogo de CS, todas as fases, a cara, banheira dos Simpsons, banheira do Gugu, só essas porra, entendeu? Tipo, só a zoeira. E se isso só fizer sucesso, é sinal de que ele descobriu um nicho que não tava sendo atendido por aquele jogo, entendeu? Sim, eu acho que é mérito do cara que fez, sei lá, a banheira lá e todo mundo se divertiu. Não. Também acho, mas você entende o medo que o cara vai ter de, tipo, ele perder o controle do produto? Mas, lá. O medo não é esse. O medo que eu acho é o seguinte, é o cara fazer a expansão e vir um maluco e fazer a mesma expansão como mod... Desculpa, eu tô gravando, mano. Eita! Foi mal. Então, deixa eu repetir aqui. Por favor, isso vai pro programa. Olha, isso vai ser inocente, que a gente vai editar o negócio. Eu acho que... Peraí, eu vou anotar aqui. 1h14. Não apagar. 1 hora. Não apagar Solid namorada. Pronto. Obrigado, vai. Então, eu acho que o medo era o cara piratear o conteúdo da expansão e fazer isso como mod. E aí sim, ai, o cara ia se ferrar. Que foi o Dota, né? Não. Eu vou falar sobre Dota. Tanto o Dota quanto o CS foi a mesma coisa. Foram jogos que, tipo, tinham, no caso, Warcraft 3. O cara pegou a porra do Source Code lá do Warcraft 3, o Map Editor, e ele fez a porra do Dota. E o Dota começou a fazer um sucesso tão estrondoso e começou a fazer mais sucesso que o próprio Warcraft. Mesma coisa com o CS, era a porra do Half-Life, o cara pegou lá, o nego disponibilizava os mods em tudo, do caralho lá. Ele pegou e fez a porra do CS e fez mais sucesso. Agora, qual a diferença? A diferença é que a Valve pegou os dois, exato, e a Blizzard ficou sem nenhum. A Valve começou a ficar com esse sistema cara, comprou a porra do CS e ficou rica pra caralho. A porra da Blizzard foi imbecil, não controlou a porra do Dota. O Dota gerou 208 MOBAs com a equipe lá do Dota, se espalhou, fez o LOL, fez o ROM, fez a puta que pariu. E a Valve foi lá e comprou também, porque ela não é boba nem nada. Isso. E aí só depois de 1000 anos que a porra da Blizzard resolveu tomar vergonha na cara e fazer o próprio MOBA. Que hoje em dia, tipo, ela deu origem à porra do Dota, mas hoje em dia ela é considerada um clone de Dota, sacou? Caralho, que merda, né, cara? Tipo, tu criou a parada, a tua parada que você, que saiu do teu produto, né, bem ou mal. Sim. O jogo mais jogado do mundo é um dos clones do teu produto e o teu produto nem é teu, cara. Mas, eu super defendo Heroes of the Storm, mas... Não. Acho que ninguém tá falando que o jogo é ruim, tá falando assim, que tipo... Eles perderam muito dinheiro nisso. Perderam muito dinheiro. Deixaram de ganhar. Heroes of the Storm é correr atrás. Teve um processo aí, teve uma batalha jurídica. Porque quando você bota o mapa pro World of Warcraft 3, se não me engano, nos termos de uso, aquilo passa a ser propriedade intelectual da Blizzard. Só que aí os caras, sabe? Isso é muito discutível. E aí deu uma treta gigante. Aí eles fizeram mais igual, só diferente. Falam que um jogo é outro jogo. É outro jogo. Um jogo que você não pode registrar, tipo, a forma que um jogo é. Isso. Todo mundo tem jogado. História, etc. Você vai registrar o gênero. Sim, você pode registrar o gênero do jogo. Então ele pode registrar o jogo exatamente igual ao Dota. Tanto que nego chegou a processar, nego chegou a ter, tiveram que trocar o nome de alguns heróis, era Wind Runner, Wind Ranger, etc. Tiveram que trocar algumas coisas, algumas aparências de personagens também que eram muito parecidas. Mas overall, o jogo em si, eles podem fazer um jogo exatamente... Se vocês quiserem fazer um jogo exatamente igual a StarCraft hoje em dia, com os bonecos com nome diferente, eles podem fazer isso. Mas como é que foi de pre-order pra eu tava me perguntando exatamente, mas... ficou boa, enfim, vamos... Foi um negócio de Season Pass, DLC, vamos guardar essa aí pra próxima. Foi isso que a gente tava falando. É verdade. Pre-order, ele tem uma coisa legal, que é, tipo, você pode ajudar o seu desenvolvedor, a empresa que tá fazendo lá. Sabe qual é? Tipo, A gente pode falar da EA, pode falar do que vocês quiserem. É, isso, mas a gente fala dos pequenos, né? É, mas assim, fazer jogo tem um problema contábil, que é o seguinte, você vai ficar em... É um gamble. Não, é você fica em fluxo de caixa negativo durante muito tempo. Por quê? Sim. O desenvolvimento de um jogo leva, sei lá, 2 anos, tá? Se você não tem nada e tal. Aí você vai ficar 2 anos pagando desenvolvedor, aluguel, luz, o que você quiser. E no final de 2 anos, quem sabe vai sair um jogo, porque às vezes não sai. Isso acontece muito. Muitas vezes. E aí você bota esse jogo no mercado com a esperança de que nos próximos 3 meses ele venda o suficiente pra pagar 2 anos. Então é muito arriscado. Quando você vai no banco pedir um investimento desse, você vai pagar muito, vai pagar juros altos, porque o risco é alto e tudo mais. Então, se você tem dinheiro entrando antes do jogo ficar pronto, isso alivia muito o peso financeiro de desenvolver um jogo. Fica muito mais fácil. Agora, existe um outro problema inerente, que é você receber antes de entregar. Imagina, você vai fazer uma obra na sua casa e você fala pro empreiteiro, tá aqui. É, 2/3 da empreitada já estão pagos. A chance de você não ver o resultado final da obra é muito grande. Porque o cara pega o dinheiro e foda-se. Ele vai fazer uma merda, já tá pago, e dane-se. Mas existe esse dilema pra quem desenvolve, de você conseguir antecipar a receita do jogo, que faz muita diferença para alguns desenvolvedores. Mas olha só, deixa eu adicionar um negócio aí, só, gente. É, uma das coisas que as empresas têm que se preocupar muito, ainda mais as grandes, é com o nome delas. Quando você vira e fala, olha só, você pode comprar o jogo que eu vou te dar algo de qualidade, as pessoas olham para a empresa, sabem que elas vão receber algo bom, elas pagam antes tranquilamente. Agora, isso, se elas sabem que você vai pagar e vai dar uma bocha, é porque o nome dela já tá pichado. Por exemplo, eu não compro mais jogo da Ubisoft antes do jogo sair. Mas comprava. Mas eu compro o jogo da Rockstar. Não comprava, na verdade. Mas assim, mas eu não compro. Não comprarei. Mas da Rockstar eu compro. Rockstar, entendeu? Mas eles vale dinheiro. Eles conquistaram isso. É a marca deles. Fez valer isso. E a Ubisoft é exatamente o exemplo contrário. Era uma empresa que vendia bastante pre-order. E, tipo, nos últimos, sei lá, nos últimos 12 meses, foi uma catástrofe. A ponto da E3 desse ano, o cara abriu e pediu desculpa. Que foi isso que aconteceu. Isso. Não, mas a parada é a seguinte. Virou um cocô. É, a marca deles virou, tipo, sinônimo de lixo pré-processado feito muito rápido, sacou? É? Ao passo que a Rockstar, a piada que se fez da Rockstar foi, tipo, vai acabar o mundo e não saiu GTA V de computador, que os caras ainda estão lá consertando o erro. Aí saiu o jogo, ninguém reclama. Ninguém reclama. Tipo, tem um bugzinho ou outro que, tipo, o nego força um glitchzinho e, tipo, é divertido. É tipo o Get Down do 007 GoldenEye, entendeu? É, tipo, o problema é que a Rockstar, ela puta nome no mercado, cara. Tem, mas é que tá... É aí que tá, a Ubisoft agora também já tem um puta nome no mercado. A parada é que a Ubisoft lança um monte de jogo por ano, e a Rockstar, tipo, a cada 5 anos, toma aqui um jogo. Sim. Toma. Não, mas a gente tem 3 níveis aí de um puta nome no mercado. Primeiro nível, Rockstar. Segundo nível, Ubisoft. Terceiro nível, EA. Não, porque são diferentes. E Ubisoft junto, mas tudo bem. Mesmo nível. Não, eu acho que é o Ubisoft mesmo nível. Termo, não, cara. Não, peraí. EA é um pouquinho maior, cara. De renome ou de tamanho? Tô falando de reputação. Beleza, então beleza. Então, reputação, bota, sei lá, tipo a Rockstar e, sei lá, a Nintendo. Reputação no sentido de, tipo... A galera gosta, pode ser? Eu tava falando nas escalas de reputação, entendeu? Tem Rockstar, que nego gosta. Tem Ubisoft, isso, que nego gosta, reclama, porra. E tem a EA, que é tipo... Puta merda, EA, cara. Mas a EA... Vai me vender, porra. Não, a EA não lança jogo bugado. Não, se você... O FIFA. Você sabe que o FIFA vai chegar bonitinho pra você, se você fizer pior. Sim, agora os NBA não. Aí que joga NBA também tem mais que se fuder. Mas a parada é a seguinte, o problema da EA não é lançar jogo bugado. O problema da EA é que a EA virou tipo o capeta, entendeu? Ele é tipo o inimigo comum que todos temos que enfrentar porque eles são os filhos da puta e compram todo mundo e o Mass Effect é uma merda, culpa da EA. Mas a Ubisoft não. Meteram um pino no cu da BioWare pra lançar Mass Effect 3. Tem que sair agora, vai se fuder tudo que tiver aí, empurra pra frente, vai, senão eu vou meter, anda, que eu tô com o piro aqui, anda. Cara, mas isso é um caso. Aberta, pagando anos e anos de desenvolvimento. É, cara, isso é um caso. Isso é o caso, é o teu chefe te mandando entregar logo o relatório, cara, mesma coisa. A parada é, a diferença é que a Ubisoft todo ano, Assassin's Creed, foda-se, toma ele aqui com cara de caveira mesmo e foda-se, depois eu conserto essa merda, faço um DLC gigante de 40 GB, entendeu? É, a diferença é essa. É, a diferença é essa. A diferença é a qualidade do trabalho, não é tipo a política por trás da parada. Isso vale muito dinheiro. Você vê, a Rockstar conquistou isso. Então ela consegue antecipar muita receita, entendeu? Fazendo pre-order. E que todo mundo vai ficar satisfeito. Se a Ubisoft lançar um jogo hoje e mandar fazer pre-order, as vendas vão ser baixíssimas. E isso foi um prejuízo. Sabe? É uma troca. É, isso vale muito dinheiro pra essas empresas. Calma aí, tem uma coisa errada nisso aí. Porque o pre-order não necessariamente causa prejuízo pra uma empresa. Não. Tipo, se as pessoas fizerem menos pre-order, mas com o jogo ficar bom e comprarem, foda-se. Não, mas se você pode antecipar receita, isso pra empresa é muito importante. Claro, não. Isso vale muito dinheiro. Então, e te faz, desculpa, Solid, e te faz fugir desse arcabouço atual do tipo Kickstarter, não sei o quê, me dá dinheiro antes. Você tá comercializando o produto do jeito que você sempre fez, sem recorrer a alguma, enfim, nova fórmula. Mas ao mesmo tempo que você tá fazendo isso, você tá, tipo, já trazendo dinheiro pro seu lado. Né? É realmente uma relação de confiança. Não passa essa má impressão. É exatamente por isso que eu acho, tipo, muito mais importante para as empresas pequenas ter pre-order do que para as empresas grandes. Tipo, elas não precisam, elas não vão quebrar se elas ficarem, tipo, mas é que tá, um mês, dois meses sem a porra do dinheiro. A porra mas da empresa pequena, sim, sai de falta. Mas a empresa pequena, ela não é nem questão de que ela vai quebrar sem o pre-order. Ela acha que ela não existe, vai, nem com pre-order. Ela tem que ter um outro recurso, tipo, um aporte financeiro inicial, um financiamento sim. coletivo, entendeu? Eu acho que o pre-order não faz tanta diferença. Eu acho que para a empresa grande, cara, o pre-order. Faz, com certeza faz. Não, faz, mas você acha que não é o principal, não, entendeu? Morreria. Assim. Não, o cara que vai fazer o jogo independente, ele vai fazer no porão, ele vai fazer na rua dele, sacou? Sim, ele vai fazer o jogo, ele decide fazer o jogo, ele vai fazer o jogo. Mas, tipo, muitas vezes até o pior depois até melhorar a qualidade do jogo. Mas é pra isso que o Kickstarter deveria existir. O que não é o caso. E nas empresas grandes, isso causa o efeito contrário. Porque você, tipo, o cara já vendeu o jogo, ele meio que tá com foda-se. Tipo, já vendeu pra caralho. Já vendi 2 milhões de cópias, foda-se, tá bom, tá pronto o jogo. Aí depois o nego chora no Twitter e o cara eventualmente lança o patch pra consertar. Mas aí, quando o cara faz isso, ele tá queimando a carta dele. Porque a próxima vez que ele fizer, ninguém vai comprar. Entendeu? Então não tem essa. O cara só tem benefício. Não, se ele avacalhar, ele vai deixar de vender pre-order. E é o que vai acontecer com a Ubisoft. Vê as pré-vendas do próximo Assassin's Creed. Vai ser uma merda. E eles sabem que vai ser uma merda. E o jogo pode ser bom depois. Mas ainda assim, eles também confiam muito nos Guela, bicho. Mas vamos lá. Os caras vão comprar, não importa o que aconteça. Eu gostei desse argumento, mas eu quero ver a sua opinião. Qual é a conclusão disso? Não que eu tô terminando o podcast aqui, mas quando você vira e fala assim, a pre-order vai ser uma merda. Quais são os impactos disso? Cara, o impacto é um impacto contábil. Ele vai ter menos antecipação de receita. No final das contas, o fluxo de caixa dele vai ficar mais negativo. As finanças da empresa vão ficar pior. Ele vai ser mais caro ele conseguir empréstimo, entendeu? E as ações da empresa vão desvalorizar. É isso que acontece com uma mega empresa. Não, tecnicamente esse dinheiro você resgata lá na frente se você tiver menos pré-venda, mas você tiver um número de vendas aceitável. Agora, o que eu tô entendendo é que vai prejudicar. As empresas são todas alavancadas, tá? Elas todas, poucas empresas, tirando a Nintendo, tem dinheiro em caixa. Então tá todo mundo pegando empréstimo pra desenvolver. Como é que uma empresa grande pega empréstimo? Ela emite ação, entendeu? Nintendo vai falir, mentira, isso aí que você falou. Pode ser, mas ela tem muito dinheiro, ela vai ficar em modo de sobrevivência durante muito tempo. modo de economia de bateria. Com certeza. Vai ficar em stand-by. Vai ficar em 5%, 2 anos assim, 10 anos, sei lá. Então quando uma empresa tem dificuldade de captar dinheiro, ela tem que buscar outras formas. Ela vai pegar empréstimo do banco, vai pagar mais juros. E isso afeta o desempenho financeiro da empresa. Ou vai fazer uma campanha de Kickstarter. Ou ela faz uma campanha de Kickstarter, né? Ela também pode. Mas assim, faz muita diferença sim. Você vê, por exemplo, a Petrobras recentemente estava declarando que ia dar calote e tal. O que aconteceu? Eles não conseguem pagar os empréstimos atuais. Então quem for emprestar dinheiro para eles vai ver, pô, esses caras têm um risco muito grande. O que a gente vai fazer? Pô, tem que compensar o ganho pelo risco. Ou seja, mais juros. O dinheiro fica muito mais caro. E como ele tá sempre jogando com empréstimo, porque no futuro vai ter um barril de petróleo, no futuro vai ter um jogo, entendeu? Esses empréstimos são muito importantes. Manter os investidores otimistas com a empresa é muito importante. Então a Ubisoft levou um cano foda agora. Isso faz muita diferença até para financiamento de novos projetos. Isso você falou até agora. Recentemente a Petrobras estava com aquele rombo bilionário lá. Eles anunciaram Agora tá maior ainda. Olha a manobra que eles vão fazer. Eles já anunciaram um corte em investimento. Esse corte no investimento, eles vão direcionar para onde? Para cobrir esse rombo. Então, se eles, tipo, vamos lá, chuta aí a gente teve um rombo de 50 bi. e a gente tá fazendo um corte de 90 bi em investimento, vão sobrar o quê? 40 bi de lucro. É, mas você chamar isso de lucro é uma forçação de barra muito É a forçação de barra, mas tipo, é a manobra que eles vão usar agora. Mas é o que acontece. Se você não investe agora, você não produz daqui a 5 anos, entendeu? Sim, mas aí vem onde eu queria chegar. O que eu penso é que, às vezes, se você não ficasse comprando pré-venda, você ia ter esse problema de fluxo de caixa inicial, mas esse fluxo de caixa inicial alimenta a roda de você ficar tentando adiantar coisas. Onde eu tô querendo chegar é, será que se a gente não parasse de ficar fazendo pre-order que nem um animal e esperasse pra comprar na hora, porque seria o mesmo preço, você conseguiria na mesma velocidade que todo mundo digitalmente, você não iria parar de alimentar Assassin's Creed que sai todo ano, tipo FIFA? Daqui a pouco vai ser Assassin's Creed 2016, Assassin's Creed 2017? Porque literalmente lança o Assassin's Creed tipo de 2015 agora. E nego já começa a vender o de 2016 e nego compra. Que acabou mas de comprar só, 2015, compra de 2016. A culpa não é do pre-order, cara. Se a parada é uma venda certa, tipo, eu sei que vai ter aqueles caboclinhos que vão comprar o Assassin's Caboclin. Creed. Então, tipo, é venda certa e eles vão influenciar as outras pessoas que vão fazer compra. Então, o meu mínimo tá garantido. Eu vou lançar isso de qualquer jeito. Sim. Porque isso aí é o que eu tô falando, né? Os guela que fomentam esse tipo de coisa. Só que isso tem limite. Se você começa a fazer cagar muito no pau, nem esses caras vão comprar, entendeu? E aí você vai ter prejuízo na franquia. Até porque os custos de produção parece que não param de aumentar, né? Nossa. O cara, o dublador vai querer sempre 3 vezes mais a cada franquia, e o artista vai ficando lá muito metido, vai querer mais também. Então os custos vão aumentando. Mas eu acho que não tem nada a ver com o pre-order. O pre-order não corresponde a um diretamente nesse ciclo de desenvolvimento. Tem que saber também, desculpa, o quanto o pre-order representa na indústria. A gente não sabe, né? No, é muito difícil. Difícil presumir isso. Eu pesquisei sobre isso e eu vi que também 50% dos jogadores na Europa, no Reino Unido, nunca fizeram pre-order. Então a gente pode assumir que 51% já fizeram. E a pesquisa também viu agora que, depois desses recentes acontecimentos, a pesquisa de março desse ano, que 12% vão diminuir ou parar de fazer pre-order. Isso também por causa das repercussões negativas do que a gente viu nesse último ano. Por causa da porra da Assassin's Creed, por causa da Ubisoft! Mas da EA também, né? O SimCity foi um fracasso. Ah, é verdade. O Diablo 3 foi uma merda também, o lançamento. Então você tem vários, assim, grandes títulos que tiveram problemas no lançamento e as pessoas... Aí, né? Mas olha só, aí também cabe o seguinte, né? O quanto isso é simplesmente... Onde centralizar, onde problematizar, né? Se é na expectativa versus realidade, ou se é tipo... Porque se o Assassin's Creed fosse anunciado desde o começo como, você vai ver um cara com globos oculares e uma gengiva bastante vermelha com uma peruca, sem cabeça, entendeu? Eu sei que é esse que vai chegar na minha mão, então eu quero comprar assim mesmo, entendeu? Se fosse uma coisa mais sincera, eu não sei até que ponto tem esse lado também, né? É aceitado. Não, é isso que eu ia falar do Early Access. Geralmente o Early Access, ele é completamente sincero em relação a isso. Tipo, o cara fala, vai ter bug, vai ter o caralho, tipo, a galera já reporta, tipo, grande parte dos bugs. Ele já fala, nós estamos adereçando tal bug. E tipo, você sabe que o jogo só vai ter essa ponta, eu falar, o jogo vai ter até a metade do ato 2, sei lá. Você sabe o que você tá esperando, sacou? Esse jogo representa uma obra de desenvolvimento e ainda não reflete o resultado final. Né? Talvez, não sei se tá bem relacionado com isso, os recentes casos que a gente teve, que mostraram na E3 o jogo com uma qualidade gráfica absurda, chega na mão do consumidor, do usuário, do jogador, não é nem metade daquilo. Ah, Watch Dogs, né? Watch Dogs, por exemplo. Propaganda enganativa. E hoje é alguma coisa. Por outro lado, na comunidade do Baixo Frente Soco mesmo, que compartilharam, foi outro lugar que eu tinha lido, que nego já tava falando, olha só, não, a gente tá prometendo que o jogo vai sair com essa qualidade, por favor, não cuspa em cima da gente ainda. Ou seja, o consumidor já tá desacreditando muito, dado essas falhas. Gato escaldado, né? Isso é bom, significa que o consumidor não come merda. Exatamente, ele é crítico, cara. Não, significa que no fim das contas a gente volta pro essencial e fundamental dessa coisa que é o livre-arbítrio, né, cara? Você compra se você quiser, tá ligado? A última coisa que eu realmente queria ouvir nesse podcast era por que é legal comprar pagar pra jogar um merda? Não, pagar pra jogar um beta, pagar pra jogar antes uma coisa que é beta e depois vai virar a versão final. Isso, é isso que tá falando. Isso, isso. Desculpa aí contra o que você viu. Não, não, falando sério, assim, é assim, pra mim, por exemplo, vou dar um exemplo direto. Street Fighter V. Eu quero jogar já agora. O jeito que eu vi na E3, eu já quero jogar. Então, tudo bem. Depois, quando eles me deram o jogo inteiro, vai ter 20 personagens e não só 5 que tem lá na E3. Mas eu já quero jogar com esses 5. Mesmo motivo pelo qual, quando saiu o demo do Smash Bros. E foi aquele demo lá reduzido, né? Foi uma loucura. Todo mundo queria aquela porra. Eu já quero jogar do jeito que tá. Aquele demo foi de graça. Aquele demo foi de graça. Tá, mas assim, pensando de forma pragmática, o demo do Smash foi de graça e depois eu comprei. Tipo, a diferença só vai ser a ordem. Eu vou pagar primeiro, jogar o demo depois, ou jogar o demo primeiro e pagar depois. Nesse caso, pragmaticamente, entendeu? Eu sei que eu vou comprar Street Fighter V, não vou me enganar, tipo, ah, vou ver se eu compro. Eu vou comprar essa porra, foda-se. Então, se eu pagar agora ou pagar amanhã, enfim, foda-se. Mas eu já quero jogar do jeito que tá, eu quero ver como é que vai ficar e eu quero acompanhar a evolução dessa porra. Então, pra mim, um aspecto razoavelmente chamativo pra eu querer o acesso antecipado do Street Fighter V é esse. Eu quero ver o jogo já como tá. Pra mim já parece razoável, já quero experimentar. Jogos competitivos, você ser o primeiro a começar a jogar já te dá uma vantagem. As pessoas gostam disso. Sabe qual é o jogo que tem mais pre-order hoje no mundo? É o qual? Próximo Call of Duty Black Ops 3. Nossa. Tipo, tem. Eu contei 1 milhão de unidades já em pre-order, cara. Activision um é outra, né? Tinha que entrar nessa conta aí. Então, assim, pra esses caras jogar antes faz muita diferença. Assim como jogos de RTS, quando vai sair uma expansão nova de StarCraft, todo mundo quer jogar antes. Você quer começar a melhorar logo mais cedo. Então é novidade também, né, cara? É aquela velha história, né? Tipo, vou comprar a revista pra ver como é que vai ser o jogo que vai sair mês que vem. Tipo, vou jogar o jogo que vai sair mês que vem, né? O Call of Duty nem tanto, porque o Call of Duty é a mesma merda toda versão. Agora, pra você, vai ver pro cara profissional. É a mesma merda. Não, tem uma diferença ou outra, tá bem. Não, eu te entendo. É igual FIFA, eu acho igual todo ano. O core gameplay é a mesma coisa. Agora, quando você lança, sei lá, um jogo de estratégia novo, ou até uma expansão do StarCraft, que pelo histórico da Blizzard, pelo menos, geralmente muda o jogo, o metagame do jogo bastante. É muito importante você começar a jogar mais cedo, porque você, tipo, nego luta, nego paga aqui do beta, porque é muito importante você já pegar a familiarização com as unidades novas, com as estruturas novas, etc. Que você te dá uma vantagem absurda na Battle.net lá. Aquela primeira semana tu vai dar uma surra de pau mole em todo mundo aparecendo na tua frente, né? Às vezes você mas você tendo acesso antecipado, você consegue ganhar de gente muito melhor que você. Sim. Eu achei engraçado o comentário do Lápis do... Não, porque FIFA é sempre uma merda. O que eu mais escuto do maluco que só joga FIFA é o comentário... Cara, é o comentário hilário, que é sempre o... É que tu viu o novo FIFA muito foda, tu viu o gráfico. Tá muito foda, tem que comprar. Aí eu falo, valeu, um abraço. Cara, meu pai compra FIFA todo ano. Até hoje eu não sei porquê. Ele compra os dois, FIFA e PES. Deixa eu... Filhão, senta no meu colo. Ele sentou e falou: Leque, tu viu o gráfico daquele filme? Mas outro ativo pro cara que joga o jogo de esporte é outro, né, cara? Tem a parte gráfica, beleza. Olha como o Messi tá lindo nesse jogo, a tatuagem dele tá perfeita. Mas tem o lado também do tipo assim, eu quero que o time esteja. Eu quero a escalação certa do meu time, cara. Tipo, não, assim. O Botafogo já tá errado. É, time brasileiro, cara. Cara, olha só, o último FIFA que eu comprei foi o FIFA 14. Era papo assim de. Tu vai jogar a parada? Às vezes mistura a escalação. Cara, era papo assim de às vezes eu jogava uma partida online com um cara e o Botafogo tinha, sei lá, Zidorf, Louco Abreu e Herrera, e depois eu ia jogar e o ataque do Botafogo era tipo Vitinho e, sei lá, Cidinho, tá ligado? Tipo, cara, opa! Porra, time brasileiro é inferno, cara. Ah, é que você pode usar a escalação original do jogo ou a escalação atualizada, o Day Match, que é muito o Day Match, serviço. É maneiro. Futebol, é do cacete. Então, mas é que tá, a EA já não... É aquela parada, produto versus serviço. Exatamente. A EA te vende um serviço que você assina anualmente chamado FIFA. Uhum. E muda o número da porra da versão, sabe qual é? Custa 8 dólares por mês, basicamente. Exatamente. É rigorosamente isso, cara. Mas os 10 dólares da Live ou da Plus, da PSN, né? Você tem que... É tipo isso. Mas é por aí. O cara paga, sei lá, 15, 20 dólares por mês pra jogar FIFA, que vai dar, hoje em dia, com dólar alto, beleza, vai dar R$60, tudo bem. E a galera que joga Warcraft, joga WoW, paga 35, não é? Uma parada assim... Eu não sei, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, entendeu? É o serviço que você tá pagando. É, aí vem o doteiro e o lolzeiro, vai, eu não pago nada. Mas foda-se você também, vai tomar seu cu. É, Marvel vs Capcom, entendeu? Que até hoje tem gente jogando o Ultimate MVC, Street 4, a galera. Negros e asiáticos, com tudo. É, isso é verdade. E geralmente gordos, né? Independente de. E latinos também. Todos. Latinos. Alguns latinos. Alguns latinos. Pra mim, na minha opinião sincera, existem dois motivos legais, ok, que é legal você fazer pré-order. Um é quando você quer, tipo, é um jogo de nicho, uma parada que você é fã, que é de uma empresa pequena, que você quer ajudar a empresa e você sabe que eles vão fazer um produto que não é, digamos assim, pra falta de uma palavra melhor, pussy out. Ele é um produto que eles vão fazer pra gente como você. Eles vão fazer um produto abrangente pra, tipo, todo mundo jogar. É uma parada que eles vão fazer quase personalizado pra você. Só não é porque tem, porra, pelo menos 1 milhão de pessoas que são iguais a você. Mas, enfim, é uma parada pra uma parada que você gosta realmente de uma empresa pequena que você quer ajudar. Ou você é uma porra de um produto que você já é fidelizado pra caralho, que você sabe que nego não vai cagar no pau. Tipo, sei lá, Witcher. Eu não fiz pré-order de Witcher 3 porque eu não tenho como acordar essa merda, literalmente. Mas senão eu faria de olhos fechados e foda-se, porque é uma porra que eu sei que não tem erro. Tipo, não vai fazer merda. E é claro, tem aquela parada também que o Sod falou, que se eventualmente você tem essa fidelização toda e o cara vai e caga no pau, você muito rapidamente você perde essa fidelidade. Você já fala, ah, na próxima vez eu vou esperar sair o jogo, viu na puta que pariu pra eu decidir se eu vou comprar ou não. Cara, a Bandai já perdeu a minha, como é que é o nome disso? A fidelização. Eu só compro o jogo depois que passou um ano, sei lá, quando eles vendem a edição. Toma, tá aqui, tá todos os DLCs pelo mesmo preço. Exato. O nego comprou o jogo quando saiu pela primeira vez sem nada. Porra, mas tá falando da Bandai também, a Bandai. Ah, porra, Bandai é pra comprar boneco, porra. Não, pra jogo. A Bandai, vendendo jogo, ela vende boneco. Se você olhar pra ele. Smash Bros é da Bandai agora, da Namco, que desenvolve Amiibo aí, a rodo. Liberado, no final das contas, você tá optando ou paga mais caro e recebe mais rápido, ou paga mais barato e recebe depois. É uma questão de tempo. É cauda longa também, né? Entra princípios já bem econômicos mesmo. A não ser que seja Nintendo, que se tu quiser comprar o Wind Waker, tu ainda vai pagar $150. $150, pois é. Last Story. Sério? O pre-order é o catálogo. A EA, a gente fala mal pra caramba da EA, mas eu assinei um serviço da EA esse mês, mas EA Access. Cara, vou fazer propaganda deles aqui agora. Opa! Patrocinador. É, cara, é um negócio que só tem pra Xbox One. Você paga R$10 por mês e você tem acesso ao catálogo da EA. Já tá no catálogo da EA o FIFA 15. Então por R$10 por mês eu tenho FIFA 15, NBA 15, NHL 15, o último jogo de MMA do UFC. Eu tenho o Dragon Age, não tava também? Você tem basicamente um monte de jogo de esporte merda e uma meia dúzia de FPS. Titanfall, tem o Garden Warfare, basicamente o Zombies. É PS Plus da EA. Cara, é, tipo, R$10? R$10. Mas a parada é o seguinte, cara, assim, beleza, e aí joga lançando jogo de esporte, Dragon Age e jogo de tiro. Mas assim, tem quem goste, porra. Claro, tem um cara que acha maneiro, tipo, vou jogar Titanfall. Aí tu assina um mês, joguei Titanfall quanto eu queria. Para de assinar! Exatamente, isso é maravilhoso. Acabou, cara. Titanfall não é lá meio jogo que você vai jogar pra sempre, né? Não, tipo, tem que achar alguém pra jogar primeiro, antes de mais nada. É, parada não, mas olha só, essa parada vai ser muito melhor do que o pedido. Porque o Sony não ia ficar comprando todos esses jogos, ou ia? Nunca ia comprar Titanfall. Nunca ia comprar Titanfall, você ia comprar o FIFA. É, talvez. Ah, o FIFA você já ia gastar o quê? 136? Quanto que tá o FIFA hoje? Chutou um número maneiro aí, tu pesquisou aí. A versão nacional é assim. Então, mas o FIFA 15 tá barato já, tá tipo R$30, se der mole, porque já vai sair o 16 daqui a 2 meses. Não, mas é como assim, se ele tivesse comprado só o FIFA no momento do lançamento, ele já tá pagando o ano inteiro dessa parada de R$10, dessa assinatura, e isso ia ter um jogo. Aham. Agora é só pagar 120 e vai ter um jogo com atraso. Exatamente. Você assume o atraso. Como eu não faço questão, eu faço fazer um pre-order, um late order, né? Saca? Tipo isso. É mas frente. Sabe qual é a parada? O cara ganha também, entre aspas, na cauda longa, porque muita gente assina esse serviço e esquece. Tipo, vou deixar aí, vai que vem outra coisa. Netflix. Netflix, porra. Netflix, porra. Caralho, eu sou sócio do Botafogo. Eu não sei nem a escalação do Botafogo mais, meu irmão. Eu não vou a jogo de futebol há um ano e meio. Eu não sei que porra. Eu pago aquela merda todo mês. E é caro aquela porra. Eu vou cancelar essa merda agora, mas peraí. Mas é essa parada, entendeu? Tipo, vou assinar essa merda aqui, Netflix. Eu não vejo. Quem vê essa, é minha mãe, minha irmã, minha avó e minha namorada. Eu assino pra elas quatro verem. Cara, eu vejo por você e sua família toda, cara, Netflix. Ah, então toma minha conta aqui também e paga essa porra. mas é isso. Então, no final das contas, como eu não faço questão de jogar no dia zero o novo FIFA, posso jogar depois, não me importa, aí eu pago mais barato. Agora, se é uma coisa que eu faço questão de pagar, aí eu faço pre-order, ou eu compro no dia, ou compro Season Pass, né? Então, eu acho que essas opções é que são muito legais pro consumidor. Isso é uma coisa que não existia. É um novo modelo de negócios pra indústria de jogos que é inédito. Antigamente você tinha aquele esquema, era $60 o preço cheio do jogo, no dia do lançamento, e aqui no Brasil, promoção não existia. Passava 2 anos, aquela merda continuava custando o preço cheio, sabe qual é? Era pro otário. E tem muito otário que compra, especialmente a sua tia, no seu aniversário. Comprei aqui GTA 3, sacou? É, não falo nada porque hoje em dia o tio sou eu, com o sobrinho da minha namorada. Você é um tio instruído, né, cara? Eu sou um tio instruído. Não passa de R$50 o presente. Pô, o tio que tá comigo lá nos americanos, olha, fala, caralho. Pode crer, eu falei, acho que vou comprar esse aqui, ele não tem. Qual não. Foi o jogo que eu comprei? Tu comprou o Remember Me. Mas eu acabei que eu... Tava R$30, ele chegou e falou... Comprou esse jogo por R$30, vou comprar pro meu sobrinho. É, eu comprei, não, mas ele levou o Sleeping Daigos. Sleeping Daigos, né? É, vai, moleque, 15 anos, cheio de testosterona, dá porrada mesmo em bandido. Ah, você já te perguntou o que você ia comprar, né? Pode crer. Vamos terminar? Vamos. Eu tô com a fome que... Tô cagado de fome. Eu tô com fome de tota. Fome de tota. Olha aí. Chupeta, chupetinha, chupetão. Antes de terminar o programa, quem pagar $5 vai ouvir a conclusão. Antes da gente terminar o programa. Mas você pode pagar o Season Pass agora $40, que você vai ouvir todos os bônus de todos os episódios de Baixo Fim de Soco. Você pode também. As quintas. Você pode também fazer a compra antecipada pra ter acesso antecipado também dos betas, né? Não editados dos nossos programas. Que eu vou falar agora quais são. O programa sobre Mass Effect. Isso. O lendário. O secretão Kingdom Hearts 2. Lendário. O secretão que só eu e o Castro fizemos. O programa secreto que só o Dag e o Castro aqui fizeram. Aí, o Mestre Splinter. Comenta que quem hostou foi o Mestre Splinter. Pode que época tá maravilhosa. Sério, vocês já querem ver esse programa. Cara, alguém tem essa porra? Eu não tenho, eu queria, cara. Eu vou procurar. Procura aí, cara. Eu vou lançar. Cara, olha só, se você me arrumar essa semana que vem eu vou lançar. Sem sacanagem, vai ser duplo, episódio duplo. Isso aí não tinha sido proibido? Não, não, mano. Era proibido na época. Agora, cara, está muito velho pra isso, cara. Foda-se. É, ligou foda-se. E vai ter também o... É, tá meio coerente com o que a gente falou no início lá sobre não vamos fazer esse comentário porque é muito machista. Não. Uma coisa é você ofender os outros. Qual comentário machista? Outra coisa, um que o Killerados pensou e ele vai falar. E outra coisa é você falar pras pessoas. Esse programa, teoricamente, ficou uma merda. Mas ele está aqui e eu não vou cercear você do seu direito de ouvir. Ele é de graça, essa porra. E eu não quero te ofender. Eu tô te avisando! Na verdade já veio uma merda. Mas foda-se. A gente ofendeu algumas pessoas ali. Ah, é? Tá, mas eu vou editar. Cara, eu vou. A gente microagrediu algumas pessoas. Ah, tipo o Marcelo Cassaro, essa galera, né? A gente tava pensando em chamar umas outras pessoas e isso ia dificultar uns relacionamentos, mas a gente tá velho pra isso, né, cara? Foda-se. Tá cagando. E depois quiser. Aqui diz que não vai, a gente só não vai te chamar. Será? Mas é. Ah, se rolar, tu não vai ser chamado. Desculpa, eu tô avisando. Porque eu quero. Eu gosto de diplomacia nessa vida. E vai ter um programa também, Biografia Daigo, se preparem. Biografia Daigo, cara. Uma biografia não autorizada. Esse programa Daigo tem que ser lançado com Season Pass. Sim. Tem que ser, e vai ter aquele arquivo confidencial com o Dona Rode. Ai, meu pai. Menina era pequena, ficava jogando Street Fight. Aí eu roubava o controle dele, escolhia o Sagat e ganhava todo mundo. Não, esse dia do Sagat a gente teve que obrigar ela a pôr a mão no controle. Aí viu, é a mãe do Daigo jogando Sagat. Deve ser melhor que o Joe Rod, inclusive. Porra, não duvido. Coitado. No fim desse programa, Solid, por favor, me diga, você acharia válido a pessoa pagar uma quantia para ter episódios de Baixo Frente Soco um dia antes? Eu acho muito justo. Eu acho que tudo que dá liberdade para as pessoas gastarem seu rico dinheirinho, eu acho válido. Se não for coercitiva a forma como essa coercitiva troca acontece. Vai sair cara essa porra, hein, tá? Só tô editando quinta-feira essa merda pra sair. Começar a editar na quarta. É isso aí. Invista suas sugestões, críticas e arroba baixo feições. Twitter, twitch.tv/bfs.ts3.teamspeak.baixofeições.com.teamspeak. Acho que teve Teamspeak demais aí. Teve. Cara, esse Teamspeak tá uma decepção, cara. Eu toda hora entra, não tem um puto lá, só o Solid. O rato tá lá. Tá o rato, nossa. Vamos divulgar sério. Solid, divulgue sério o nosso TS. Atenção, vocês estão... Nossa, não é mais sério. Você pediu sério, Atenção. Então, pessoal, a gente criou um TS pra comunidade do Baixo Frente Soco. É um experimento pra ver se cola. Então apareçam lá. O endereço é bfs.ts3host.com.br. É de graça, é só chegar. E todas as celebridades do Baixo Frente Soco estão lá e já estão usando. É de graça não, alguém tá pagando. Tem um babaca pagando, não sei quem. Ih, caralho, pronto, rapaz. Já vi que dá na merda isso aí. Mas olha só, TS é o TeamSpeak. TeamSpeak é aquela parada que todo mundo já riu no YouTube com o anônimo do TeamSpeak, do Afmãe. É. Pode crer? Essa parada aí. E os outros bagulhos aí do BFS, Twitch, YouTube, Facebook, buceta, Twitter. Buceta.bfs. Canal do Pornhub. Sempre aquela ideia, aquela promessa, né? Um dia a gente vai voltar direito com todas essas paradas, mas não. Um dia vai ter um Patreon também. Cara, quem sabe, né? Vocês viram as fotos? Falar uma grana. Ó, eu não vi, não. Aí, Exato. Eu não fala vou aí. Falar nada, não, mas existe o Patreon do Baixo Frente Soco. Já existe. Caraca, pode crer, cara. Já tem um Patreon, né? Tem doação e o caralho. Tem doação e o caralho. Mas é mais dinheiro, mano. Tá na de chava. Tá na de chava, olha, é. Olha só, pra nem saber. Ele sabe, né? Você vai ter que procurá-lo pra descobrir. Pra descobri-lo. Então procura. Patreon do Baixo Frente Soco é secretão. Secretão. Se quem achou, procurar, tem que pagar. Não, cara, eu só trabalho aqui. Se é, porra, muito caro, só de gênio, cara. Aí. Caralho, nada como um cara que é psicólogo e judeu ao mesmo tempo. Se achar, tem que pagar, meu irmão. Porra, esse é o... Por isso que é o CFO do BFS. Ó, se achar essa porra, vai ter que pagar. Começa a procurar aí. Vai ter que procurar também, senão não vale a pena. Se não vai achar, e se não achar, não vai pagar. E tem que pagar, e tem que achar. Aí eu cheguei num lugar assim, profissional, junto com o Fox. Você tava falando, eu tava num lugar profissional, eu falei, eu cheguei no puteiro também. Puteiro. Teve a chave, achei que tinha ido aí na 4x4. Na 4x4, almoço executivo. Eu botei R$200 no bolso, bati uma punheta e depois falei, caralho, R$200. Tu botou R$200 no bolso, botou uma punheta e depois falou, ai, Fox! Né? Exatamente. Tô ligado. Opa, lá vamos nós. Nossa senhora, o Anthony morre, não sei. Caralho, vai morrer, brother, fudeu.